Detox, a banda. Tocou a marcha de núpcias, a igreja abriu as portas. Os convidados te olhando, o seu pai te levando, e sua mãe só chora. O Bernardinho e a Ana, levando as alianças. Só de olhar deu nervoso, pressão 18 por 8, sintomas de quem ama. Mas tem algo de errado, um matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidado. Esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo. Não vai ser pra mim o seu aceito, seu aceito. Esse casamento tá com o noivo errado, era pra ser aí do seu lado. Agora vou ter que sofrer calado, felizes pra sempre, eu pra sempre largado. Gustavo Gravações, estourado. Portalboarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. O Bernardinho e a Ana, levando as alianças. Só de olhar deu nervoso, pressão 18 por 8, sintomas de quem ama. Mas tem algo de errado, um matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidado. Esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo. Não vai ser pra mim o seu aceito, seu aceito. Esse casamento tá com o noivo errado, era pra ser eu aí do seu lado. Agora vou ter que sofrer calado. Esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo. Não vai ser pra mim o seu aceito, seu aceito. Esse casamento tá com o noivo errado, era pra ser eu aí do seu lado. Agora vou ter que sofrer calado, felizes pra sempre, eu pra sempre largado.